c'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Quero encontrar uma nova paixão.

Tira-me tudo na vida e o mais que consigas, mas não

Conheço uma crioula da Ilha do Sal. É um anjo quando dança, dança o funaná. Pound. Hey, you-

Certeza que vocês não têm carrapatos atrás das orelhas, já estão prontinhos e belíssimos para ir dar um pezinho de dança logo à noite, não é? Uma entrada a ganhar e é já o primeiro que chamar de seguida. Aquilo que eu passei, só tu consegues sentir o que eu sinto. De amor, ela tem um jeito doce de tocar meu corpo que me deixa louco. Um louco sonhador. Ela sabe me prender como ninguém. Tem seus mistérios. Sabe.

sabia tudo, mas tu lá no fundo pensavas que não. Nem sequer disfarçavas as marcas deixadas no teu jaquetão. Sim, as madeixas negras que hoje ainda negas, mas que eu te digo que são da mesma dona, desse novo aroma que trazes contigo. Por isso sai, sai da minha vida. Vai, não quero sofrer. Sai, que eu morro de ciúme. Ai, desse perfume da outra mulher. Por isso sai, sai da minha vida. Quando liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. Arc-en-Ciel, liga-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. E claro que foi ganha a nossa entrada desta manhã, sim senhor, muito obrigada ao senhor Manuel Sepa pelas suas palavras, pela sua ajuda e também deixa novamente a sua entrada aqui porque deixou aqui uma palavra muito, muito amiga e disse que não, que telefonou mais pela amizade, mas que deixa aqui novamente a entrada grátis para uma outra pessoa, porque ele é sócio e gosta de ajudar a rádio. É mais importante ele ir e pagar o seu lugar em termos de sócio. E então deixa aqui novamente o seu lugar para quem então desejar entrar gratuitamente hoje à noite no baile da nossa rádio. Fica aqui então uma entrada e tem que telefonar já. Ninguém sai do seu lugar. A chuva bate certinho, no malhão bate o seu pé. Estas meninas do Minho, todas sabem como é. Estas meninas do Minho, todas sabem como é. Já ninguém nos tira esta beleza do Minho. Meninas do nosso Minho, venham para a roda dançar. Vem a branca no soquinho, ninguém sai do seu lugar. A chuva bate certinho, no malhão bate o pé. Estas meninas do Minho, todas sabem como é. Estas meninas do Minho, todas sabem como é. Meninas do nosso Minho, venham para a roda dançar. Meia branca no soquinho, ninguém sai do seu lugar. A chuva bate certinho, no malhão bate o seu pé. Essas meninas do Minho, todas sabem como é. Essas meninas do Minho, todas sabem como é. Música.

sem dor. Aperta, aperta com ela. A banda sempre a tocar.

custa respirar. Precisava de dizer que o tempo é lento quando tu não estás comigo. Estou a sufocar, custa desligar. Sabes que a minha boca tem saudades de namorar o teu ouvido. Eu procuro-te, mas nunca te encontro. Será que é por mau comportamento? Tu sabes bem que eu nunca fui perfeito. Mas tu na tua mente, mente, comentemente, eu vou ser o teu presidente. Volta pelo braço, diz-me o que é que eu faço. Precisava de dizer que o tempo é lento quando tu não estás comigo. Sei que te magoei, sim, talvez errei. Mas a minha boca tem saudades de namorar o teu ouvido. Eu procuro. Estou morrendo, estou sofrendo de saudade.